Decadentes, número 201. Opa, nós pulamos o 200 de propósito, pegadinha do malandro. O programa 200 vai estrear qualquer dia desse ou então antes, né? Pra gente fazer uma coisa especial, porque 200 programas não é qualquer programa que consegue atingir, não é qualquer podcast que consegue atingir. Meu nome é Jairo Viana e nós estamos aqui com quase o time titular inteiro. Só tá faltando o senhor Lucas Deleucas, que está metendo aquele atestado maroto. Comprou no mesmo lugar que o Thales costumava comprar. Por falar nele, ele que está aí aparecendo como hot foot, pé quente, quer enganar quem? Thales Maciel, dê sua boa noite. Londrina, vem aqui com seu tigrão, vou te jogar no Indepa e fazer muita pressão. Londrina, boa noite. Você tá doido. Esse programa só piora, cara. A gente vai fazendo as coisas, mas não tem jeito. É desse jeito aí. Pra fazer o contraponto do pé quente aí da noite aí, Marcão do Castelo, dessa boa noite. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer aos meus parceiros do SAMU, que ficaram de prontidão ontem na porta da minha casa e o desfibrilador foi acionado várias vezes. Boa noite. Eita, doido. Estagiário idoso tá dando trabalho pro SAMU, tá difícil, viu? Não está sendo fácil. Temos ele também, o Alisson Fernandes. Estava muito feliz ontem no Indepa. Não pode mais ser chamado de pé frio. Dê sua boa noite, Alisson. Eu acho que ele caiu. Ih, o Alisson caiu. Daqui a pouco ele aparece novamente. Então, temos Felipe. Sorte. Opa! Então, Felipe Deleucas, diretamente de Gibraltar. Dê sua boa noite. Boa noite. Hoje, especialmente, na verdade, estou em San Luis de Sabinillas, aqui na Costa do Sol, na Espanha. Mas um abraço espanhol hoje, para variar um pouquinho. E um clima um pouco mais divertido depois de um jogo peculiar ontem, né? Para você que está aí nos ouvindo de Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Vespasiano, ou Tirol, Palmital. O cara tá na Costa do Sol na Espanha. Chupa aí, chupa, negado. Inclusive a gente, viu? Nós estamos no Castelo, não estamos bem longe da Costa do Sol. Não está sendo fácil. Thales Maciel, você vai fazer aquele resumo maroto de hoje? Posso sim, ó, com todo o prazer do mundo. Então, por favor, resumo da partida. Vamos lá, então, vamos falar aqui um pouquinho sobre esse jogo épico que foi ontem. Num horário que para muitos é muito ruim, mas para mim em particular é um horário sensacional, que é o de 9h30. Para nós idosos é ruim. Para você é ruim, Marco, até porque além do horário tem o frio, né? Frio para quem é velho não é bom, as juntas atrapalham bastante. Mas vamos lá, o América precisava da primeira vitória, a situação na tabela era péssima, agora ela só está ruim, e a gente vinha de uma sequência positiva fora de casa, uma vitória e um empate contra times que estão brigando lá em cima, era um resultado muito bom. Então havia uma expectativa em cima desse jogo. E o América começou bem o jogo. E por incrível que pareça, nosso primeiro lance realmente muito perigoso foi do Maranhão. Ele pegou a bola na esquerda, cortou para dentro, chutou e o goleiro deles, do Londrina, começou a mostrar a que veio. Que para mim foi o melhor jogador do Londrina, foi até já antecipando, foi o goleiro. E nisso a gente continuou. Mas aquelas coisas que o torcedor americano está mais que acostumado, aqueles sustos que a gente toma, aqueles negócios muito loucos, com mais ou menos 12, 13 minutos no primeiro tempo, o Zé Ricardo numa bola dele, tranquila, acaba o time do Londrina, um time muito rápido, um time leve, bonito de ver o Londrina jogando os dias de passagem. O Londrina toma a bola, o jogador do Londrina toma a bola do Zé Ricardo e eles partem 4 ou 5 contra 3 e acaba que eles fazem o primeiro gol. E nisso aí a gente já começa aquele desespero de sempre, né? Até porque a gente estava enfrentando o terceiro colocado, um time com, se não me engano, o melhor ataque do campeonato, enfim, um time bem credenciado. E aí o jogo foi se desenrolando, o América entendeu o que tinha acontecido, assimilou o gol e continuou indo para cima. O Maranhão bem, o Felipe Azevedo tentando muito, era o cara que estava chutando, o Viçosa naquelas brigas dele louca, com a bola principalmente, mas a dele é essa mesmo, é brigar com a bola. Mateuzinho muito sumido, e foi indo naquela. A gente pressionando, o goleiro deles fazendo defesas muito difíceis, umas defesas complicadas, até que aos 42, 43, 43 do segundo tempo, era mais, eram uns 47 do segundo tempo, porque teve algumas paralisações, o juiz deu 3 minutos, parece, de acréscimo. Então, o América bateu o escanteio, O Paulão foi lá e fez o nosso gol de empate. Pronto, festa. E durou um minuto. É, logo em seguida, numa bobeira danada nossa, o Londrina vai lá e empata. Um balde de água fria. O que era para virar o primeiro tempo naquela ansiedade boa, acabou virando quase que um pesadelo. A gente voltou muito nervoso pro segundo tempo. E o jogo foi se desenrolando, aquele trem todo, e de repente o América vai e toma um gol. Desculpa, o América vai, empata, faz os 2x2, faz o 3x2, fala, agora vai. Só que na hora que ele fez o 3x2, teve gente que comemorou e foi ao banheiro, na hora que voltou já tava 3x3. Na saída de bola, o Londrina foi lá, empatou o jogo. Aí foi aquele negócio, falando, agora nós estamos, não vai ser fácil. Até que aos 40 minutos, por uma obra do destino, uma obra do futebol, que o mesmo jogador que perdeu a bola do primeiro gol, o Zé Ricardo, foi lá num passe do Mateuzinho. Eu acho que foi a única coisa que o Mateuzinho fez no jogo. Protegeu bem a bola, passou para trás e o Zé Ricardo de bico faz o primeiro gol dele com a camisa do América e o gol que nos levou à primeira vitória dentro de casa. Foi um jogo eletrizante, um negócio de doido. Testou o coração de todo mundo ali que estava ali presente. Um negócio, uma vitória que lavou nossa alma. E o em cima de um Londrina, que eu achei um time muito bom. Nós não jogamos com qualquer um, nós vencemos um bom time, um time muito bem armado, um time muito rápido, um negócio bonito de ver, foi um jogo muito bonito, foi um jogo bom de ver. É isso, basicamente é isso aí. O jogo ontem foi jogo assim, como diz o Marcão, pra infartar mesmo, né? A gente, muitos gols bobos, né? A gente viu ontem uma rejeição violenta aí ao Jori, a gente vai falar um pouquinho disso pra frente, né? Como futebol foi um jogaço ontem, né? Não sei se vocês concordam comigo. O que vocês acham? Eu só fazendo uma pontuar uma situação em relação ao comentário do Thales, que o gol do Paulão foi oriundo de uma falta batida pelo João Paulo, se não me engano. Não foi pelo escanteio, não. Faz sentido, foi uma falta. Foi uma falta do lado direito, o João Paulo, que é canhoto, bateu e algumas pessoas dizem que o Paulão está um pouco adiantado, mas isso não existe, né? Isso não existe. Pouco adiantado não é impedimento. É aquilo que eu comentei no último programa nosso. Eu tinha a consciência que o Londrina viria para cima do América, e foi aquilo que eu disse. O América era o último colocado e era a oportunidade do Londrina assumir a liderança. E isso para o América seria positivo. O Felipe Azevedo jogou muito bem, era o cara, aliás, é o jogador que realmente chuta bem. Para o gol e busca o jogo. Lado direito do América, a gente percebe que tem jogado bem, né? O Diego Ferreira, com as limitações dele, mesmo assim ele é melhor que o Leandro Silva. O Juninho caindo pela direita com o Felipe Azevedo produz boas jogadas de ataque, mas o lado esquerdo do América realmente é ruim. O João Paulo sem comentários, o Mateuzinho idem. Então eu percebo que o lado direito do América tem evoluído e o lado esquerdo não. O jogo ontem estava tão louco, cara, mas tão louco que no primeiro tempo o Maranhão, para mim, era o melhor jogador em campo. Então, assim, é prenúncio de jogo de fortes emoções. Maranhão se destacando tanto em fortes emoções que ele faz um gol contra no final do primeiro tempo. Mas eu não quero alongar muito o meu comentário. Porque não pode deixar de ser, né? Quando o cara vai bem no jogo, tem que ter pelo menos um golzinho contra para equilibrar o karma, né? E o segundo. E o segundo tempo ele voltou a ser o Maranhão que a gente conhece. Até que não foi tão horrível em relação às partidas anteriores, mas voltou a ser o padrão Maranhão de qualidade. O time do Londrina, como o Thales disse bem, é um time leve, um time com qualidade técnica, inteligente. Ele soube aproveitar as deficiências do América, com lançamentos precisos. Acredito que peças que não podem errar, erraram ontem. Principalmente o Jori, que a gente vai falar mais na frente. O Zé Ricardo, na minha opinião, foi a pior partida que eu já vi o Zé Ricardo jogando pelo América. E contra o Paraná, eu já havia dito que ele não tinha jogado tão bem, mas é um cara que se doa, né, cara? Então, quando tem identidade com o clube, ele não se omite, ao contrário de outros jogadores que se omitem. Você fica assistindo a partida. Deixa eu até dar um adendo aí. No final do jogo, ele deu uma entrevista justamente falando isso. Ele não ficou satisfeito com a atuação dele. Ele reconheceu que atuou muito mal. Isso é legal. Demais. Muito legal. O cara tem autocrítica e reconhecer que ele não jogou bem. Ao contrário de uns que tampam o sol com a peneira. Joga desculpa da ineficiência dele pelo juiz, pelo algum sistema que foi armado pelo técnico. Não, isso é legal. O cara tem autocrítica. E ele se doa, não se omite, ao contrário de outros que se omitem por vários momentos. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a gente fica mais otimista. E por quê? Porque o América em nenhum momento, acho que os torcedores se desesperaram mais em relação ao placar, que estava se construindo ao longo da partida, o América fazia o gol, levava outro gol e tal. Nós, torcedores, ficamos mais desesperados que os próprios jogadores. Esse poder de reação eu achei muito legal, né? O time, por mais que poderia ficar excessivamente nervoso, ele sempre foi buscar o resultado. Então, isso para mim é muito positivo. Mas ao longo do programa a gente vai discutir nas peças, mas foi isso o jogo. Teste para cardíaco. Isso é uma coisa que você levantou que eu achei interessante também. Eu tava vendo o jogo com o Alisson perto, eu falei, puta, depois dessa do Zé Ricardo, o cara vai ficar um nervo só e vai fazer mais cagada. Porque não tem jeito, né, bicho? O cara entrega um gol, o psicológico começa a atrapalhar, né? Mas não, cara, o cara, sabe, teve cabeça fria, foi lá, a turma foi lá dar uma moral, abraçou ele, a mesma coisa com o Jori. Esse grupo aí não tá quebrado não, viu? Parece que os caras tão fechados. Então... pode vir coisa boa, né? Dessa união aí, né? É, isso até. Você tem um mérito. Eu acredito que sim. É, mesmo porque esses caras. Ô, Felipe, só um adendo. Mesmo porque, se a gente parar pra pensar friamente, se o América pensar em mudar de técnico agora, na atual conjuntura, cara, a chance, por mais que a gente questione o trabalho do Tigrão, a chance de dar errado também é muito grande. Então, esses caras têm que se unir, que não seja pelo técnico, mas por eles mesmos, senão eles vão jogar o ano na lata de lixo, entendeu? Então tem que se unir mesmo. Mas nessa, eu acho que eles estão unidos. É até o maior mérito do Tigrão até então, porque o que ele conseguiu fazer foi o que os outros treinadores do terceiro não conseguiram, que foi unir a galera. Então aqui, tipo assim, é até sintomático o vídeo, né, que colocaram lá no pós-jogo, né, dele falando assim, esse elenco é do caralho e tal, não sei o quê, mostrando que, tipo assim, que o grupo tá unido, fraga, tá, tipo, e esse foi o mérito dele, o grupo não tava. O que derrubou o Barbieri foi até mais isso, assim, pelo que vem de informação de bastidora, que os jogadores foram reclamar que já não tinha mais clima, que o elenco tava rachado, o cara não tava dando conta e tal, colocaram ele e por mais que ele não seja um técnico taticamente assim, dos mais brilhantes, né, ele conseguiu juntar o elenco, motivar a galera e fazer o pessoal acreditar. Então, assim, é mérito, né? Não é. Pode. É aquela história. Não é o suficiente para um longo prazo, né? Mas para o momento agora é o que a gente precisa. A gente precisava de alguém para consertar o que tinha de ruim lá no elenco e fazer o time acreditar e pontuar, né? Isso ele fez. Então, eu não acho que seja um técnico para investir em longo prazo, mas se ele conseguir até o fim do ano salvar o time, ó, já ficamos felizes, né? Pelo como tudo tá se desenhando, né? O que você chama de salvar o time? Só para eu saber, só para nós estamos alinhados. Não, assim, eu agora, como a Série B. Como a Série B é muito difícil de prever, que é tudo muito embolado, né? Se engatar uma sequência muito grande de vitórias, a gente está a 9 pontos só do G4, se eu não me engano. Então, tipo assim, não dá para sonhar até com isso, mas eu acho que, por um momento, pelo como estava a situação de lanterna e abaixo, com o time desmotivado, depois do Figueirense, só dele conseguir manter o time com tranquilidade no fim do ano, na parte metade superior da tabela, já para esse ano já serve como uma salvação, assim, já acho que já é um lucro pelos erros que culminaram até a ter que efetivar o Tigrão depois do Barbieri, né? Eu acho que a essa altura do campeonato nós não temos muita escolha, não. Nós temos que vencer e fazer nossos pontinhos ali, tentar virar um segundo turno fora da zona de rebaixamento, porque isso aí é essencial, né? E aí, de repente, ver o que acontece mais pra frente. Você vê que, por exemplo, ó, vou colocar aqui na tela pra gente conseguir ver. Nós estamos aí, olha a tabela do G4 aí. Na tabela do G4, de cima, né? O CRB tá com 23 pontos. E nós estamos agora com 14, não é isso? Não é isso? Nós estamos 14 com 14 pontos. Então é isso mesmo, 9 pontos, né? Vocês ficaram aí embasbacados pelo nosso novo recurso? Olha que coisa bonitinha. Não, Jara, eu só queria, só um minutinho, Marcos, eu queria fazer uma reclamação formal à Vossa Senhoria, porque não teve a barrinha lá escrito assim, resumo do Hot Fit, né? Teve resumo da partida. Foi o Hot Foot, porra. Sei. Bom, então, Felipe, vamos fazer uma discussão aí. Felipe Conceição, Como é que está ele no conceito de vocês? Na minha cabeça, eu concordo com o Felipe, de que não é nem de perto o que nós precisamos, mas é o que parece funcionar em algum nível. Uniu a turma e tal, e os caras estão dando sangue, né? E você, Alisson, o que você acha? Caiu de novo? O Alisson, você não está entre nós? O Alisson... É, ele tá conectado, mas o som não. Marcão, então, o que você tá achando, então, do Felipe? Qual que é a sua opinião? Qual que é a sua opinião sobre o Felipe Conceição? Uma coisa é o seguinte, eu estava até vendo o vídeo do pós-jogo do Felipe Conceição. Nós somos muito críticos, né? Então, quando o cara vai fazer vai fazer a resenha, reunir com a equipe ali e tal, para agradecer e tal, a gente tem mania de ver vídeo do treinador dando grito, frases de efeito, né? Aquelas coisas assim que... Ah, espartano, né? Cara, você não precisa exercer liderança gritando, falando palavrão, entendeu? Cada um tem um jeito de motivar a equipe e seus liderados. Então, a gente tem que... Calma. Ele fez a coisa certa. O América estava levando muito gol. E ele, a preocupação dele e a nossa era ele armar o sistema defensivo do América. E com a escalação dos três volantes, a bola começou a chegar menos do Jori e criar algum tipo de perigo para a nossa zaga. Beleza, hoje eu já vi uma entrevista que nessa parada para até o próximo jogo contra o Cuiabá, que o objetivo dele é acertar o sistema ofensivo do América. Então... Ele falou foi ontem, é porque velho dorme cedo. Ele falou isso ontem no pós-jogo. Não, mas olha só, Thales, pós-jogo, meia-noite é o dia de hoje. Concorda comigo? Agora você imagina o Felipe. Felipe, que hora que era aí o pós-jogo? O pós-jogo foi ontem pra mim, porque o pós-jogo foi mais ou menos aí na faixa das 5 horas da manhã, né? Agora já estamos com 1h20 do outro dia, então o pós-jogo foi ontem. Eu fico pensando aqui, um cara que acabou de entrar no YouTube pra escutar nosso programa pela primeira vez, ele deve falar assim, bicho, só tem doido, cara. O cara mas tá pra torcer pra América... ontem, o outro falou que amanhã, o outro tá falando que anteontem, que louco, que zona. Mas eu acredito muito que o nosso programa tá evoluindo. Com eco, viu? Ah, pelo amor de Deus, velho. Mas o Alisson tá dentro de uma caverna? Pode ser. Mas aqui, aquilo que o Jairo bem pontuou isso, né? Enquanto um tá lá na Espanha, o outro tá na cidade industrial. O cara tá na feirinha de contagem. O Alisson vai estrear o nosso novo quadro na caverna com o Tigrão. Ô, louco, bicho. O Tigrão vai te pegar. Antigamente você gostou, fazia piadas, né? Mais engraçadas, viu, Jairo? É, né? Acontece, faz parte. Tá bem agora? Tá bom agora meu áudio? Tá uma bosta. Sério? Tá, continua com eco. Sério, continua com eco. Agora, como é que o... Vou pegar mais um fone aqui, já vai pro quarto. Daqui a pouco eu volto. Pega um bom agora, por favor. Bom, mas, Jairo, só pra finalizar a relação ao Felipe Conceição, ele está me surpreendendo positivamente. Foram duas vitórias, uma derrota e três empates, se não me engano. Depois que ele assumiu o comando do América. Então, ele tá. Cara, o time tá evoluindo, a pontuação tá melhor que do que o Juvanildo e com o Barbieri, então a gente tem que acreditar. Tem que acreditar, não tem jeito. Tem tido uma evolução. Mas como americano que nós somos exigentes, a gente quer mais. Até porque, então, o que aconteceu também é que o Belusso não jogou, né? Também. Será que se com o Belusso ali, será que o resultado teria sido isso? Longe de não, falar que o Viçosa é um craque, enfim, é um jogador... Não, o Viçosa é um centroavante ruim, mas é um cara que faz gol. Concordo com você. E o América ontem teve, vou falar que é sorte, não sei, mas o Felipe Azevedo estava jogando muito bem e ele machucou e não voltou. E eu falei, puxa, nós perdemos a principal peça de ataque. Será que o Berola vai jogar bem? E para mim o Berola foi o nome do jogo, cara. Rebentou. Ele mudou o jogo, ele mudou. Não, até o Viçosa, ele rendeu mais e fez os gols e jogadas que foram oriundas do Berola, cara. Primeiro tempo o Viçosa não jogou tão bem. Não sei se vocês concordam comigo. O primeiro tempo do Viçosa foi irregular. No segundo tempo ele apareceu porque o Berola foi para cima, deu bolas reais de chance de gol, e o cara, ele é grosso, mas ele é vibrante, ele vai, divide, é isso que a gente quer. Sempre a gente quis um jogador assim. O cara que tá com um gelzinho no cabelo e se omite do jogo, que pra bater um pênalti, o cara dá um três dedos, recuando. Não, cara. Você viu como é que o Viçosa bateu o pênalti? É diferente. Então, eu tô... Pode antes falar. Da gente entrar no Viçosa, eu queria só colocar esse comentário do Vitor, que ele fez ali, ó. Só para fechar o assunto, Felipe Conceição. Felipe Conceição está muito bem, conseguiu aplicar sua tática e o time absorveu bem. Estamos jogando muito bem, pegamos três times do G4 e controlamos os três times, sendo que dois foram fora de casa. Ele já está otimista, já está mandando aqui um rumo à Série A, né? Eu concordo com ele quando ele fala que a gente controlou o jogo. Sim. Eu acho que a gente controlou, principalmente os dois anteriores, a gente controlou muito o jogo, contra Paraná e Ponte Preta. O de ontem não tanto, porque para mim o Londrina é seríssimo candidato a ficar entre os três primeiros. Sim, tem time para isso, sim. Eu acho. Agora me escutam? Escutamos com eco. Sério, bicho? Sério, ah, tem cara. Base, não. Não, mas olha, eu posso fazer um comentário técnico? Eu não tô ouvindo o Alisson com eco, mas quando eu falo, eu tenho ouvido minha voz com eco, do Alisson. Mas é para disso, é porque o eco dele tá entrando, aí eu muto o microfone dele, entendeu? Porque aí o eco tá entrando. Entendi. Na transmissão. E agora, tá dando eco? Melhorou. Não, tá eco de novo. Ah, puta que pariu. então deixa eu só fazer um resumo de um minuto aqui, aí eu saio e vocês continuam o programa. O negócio rapaz. É o seguinte, Tigrão, melhor treinador do Brasil, seleção tá próximo, vai pro lugar, fortíssimo candidato pro lugar do Tite, América vai conseguir uma vaga pra Série A do ano que vem e ainda tem esperança no título, viu? Segura a onda aí, Bragantino, e é isso. No mais, Maranhão, provavelmente seleção da rodada e do campeonato. Falou? Até a próxima. Outro comentário do Henrique Lagoeira aqui, ó. Este jogo foi divisor de águas. Tudo que o time não fez ao longo do campeonato, conseguiu fazer nesse jogo. Criar chances, finalizar no gol e conseguir ter poder de reação. Eu acho que será que é um divisor de águas mesmo? O que vocês acham? Eu acho o seguinte, que lá no industrial eles estão vendendo drogas pesadas. O Asi não tá legal, não. Que absurdo. Eu acho. A gente vai ter que ver o próximo jogo, né? Porque, assim, não dá pra falar que esse jogo foi divisor de água se depois dele continuar com os problemas que vinham antes, né? Se agora o time realmente engrenar, pegar mais confiança, começar a fazer mais gols, porque se você for pensar assim, com o Tigrão até então, a gente tinha feito dois gols, né? Nos jogos dele. E aí chegou ontem e fez quatro. Então, tipo, foi uma produção ofensiva que não vinha acontecendo. Então, se a gente conseguir manter essa pegada de produzir oficialmente igual produzindo esse jogo e, bom, tomar um pouco menos, aí você pode tirar que esse jogo foi realmente um divisor de águas, que vai mudar completamente o que vinha sendo o time. Mas uma coisa que mudou realmente foi que, dessa vez, nós não sentimos o gol, né? A gente não ficou cabisbaixo, a gente continuou martelando, toda vez que a gente sofreu um gol, a gente continuou martelando, e isso sim foi diferente. Vamos ver se a gente vai manter essa toada nos próximos jogos. E olha que os 1.300 de ontem estavam cornetando assim, cedo. As primeiras cornetadas já foram com logo uns 12 ou 13 minutos do primeiro tempo. Então, assim, os caras não sentiram, né? Em falar em cornetada, a gente teve ontem gritos de Jori, vai para aquele lugar. E o melhor de todos que é, queremos goleiro. Foi um clássico, né? Super rimando. Vai também o comentário aqui do Marcos Neto. Falem do Jori aí. Precisamos ou não de um goleiro urgentemente? Thales, precisamos ou não de goleiro? Não sei, eu não conheço o Ayrton. Eu queria ver o Ayrton jogando. Se realmente o Ayrton for um goleiro do nível que está o Jori e o Thiago, aí sim, precisamos de goleiro. Mas sem ver o Ayrton jogando, não posso falar que precisamos urgente de um goleiro, não. É uma coisa triste, né, rapaz? A gente defendeu tanto o Jori aqui, mas ele tá sem confiança, ele tá chamando gol. E goleiro, quando começa a chamar gol, é foda, cara. Até pra poupar ele, não sei. Pra piorar a situação, né? Agora tem a má vontade da torcida, né? Isso pois é. Ele já tá no padrão Glauco, né? Porque não importa o que ele faça, assim, que a lupa em cima dele vai ser maior, né? E o pessoal pesa muito mais as críticas. Pois é. Sabe o que acontece também? Nós já estamos falando do Jori há uns 3 ou 4 programas. Nós temos questionado o Jori. A gente começa o programa, faz o resumo e tal, depois, e o América precisa de um goleiro? Se todo programa a gente questiona se o América precisa de um goleiro, é porque realmente o goleiro titular não está jogando bem. Isso é fato. Eu não vou. O Jori, desculpa, Leleu, senão o idoso aqui perde a linha de raciocínio, realmente eu estou na fase que está difícil, a memória não é a mesma. Ele pega bolas, o cara bateu uma falta, ele fez uma grande defesa, logo depois com o América levou o primeiro gol, ele fez uma outra defesa, mas bolas que são fáceis, e aí é de saída de gol, dele ser mais rápido na saída de gol, que a gente cobrava do Fernando Leal, e a desculpa é que o Fernando Leal já era um cara mais velho. Ele tem demorado muito o poder de reação dele, cara. O primeiro gol eu achei que ele foi lento para sair do gol, e o gol daquela saída de bola quando o América fez, eu nem lembro mais, o América fez o gol, teve a saída de bola, por mais que o Sávio não tenha acompanhado o jogador do Londrina, ele tinha que ter saído rasgando, meu irmão. Sai da área e vai chutando. Não, ele ficou parado, demorou para sair, o cara cutucou. Então, isso, esse poder de reação do Jori, tá muito lento. E isso pode comprometer. Foi o que o Paulão, que muita gente questionou, mas o América custa fazer um gol e leva o gol. Não tô falando que é só a culpa do Jori, não. Mas o goleiro, a função dele, cara, é evitar o gol. E os dois gols que o América levou ontem, nessa de saída de bola, ele poderia ter evitado. Eram gols evitáveis. E concordo com o Thales, que pra gente achar que a gente precisa de um goleiro, o Ayrton tem que ser testado. É óbvio que o jogo que eu vi do Ayrton foi na Chapecoense, naquele jogo contra o Barcelona, que era um jogo, vamos colocar entre aspas, não vou falar comemorativo, porque foi uma tragédia, né? Do acidente da Chape. Mas ele se mostrou um cara seguro. E aí o cara poderia tremer, mesmo sendo um amistoso, o cara enfrentou Messi, enfrentou o Suárez, e ele jogou bem. Então, pra gente achar que precisa de um goleiro, esse Ayrton a gente tem que saber qual é a dele. Entendeu? É questionável. Como é que tá meu áudio aí? Agora tá bom. Tá com leve eco, mas vamos todo mundo tacar pra frente. Eco faz parte. O Formiga fez um bom comentário aí, ó. Jori fez duas boas defesas. Uma cara a cara quando tava 0-0, mas a preguiça de sair no terceiro gol foi triste. O Miller Melo tá perguntando para oportunidades pro Ayrton. Eu também gostaria de ver ele jogando também, né? E o Desenhos e Artes tá colocando aí, me diz aí um goleiro para contratar no mercado, pois aquele Thiago pode voltar pro Flamengo. Eu acho que nós não temos dinheiro para contratar, viu? Nessa altura do campeonato é isso aí mesmo, e vamos que vamos. O que eu... Mas nós contratamos dois, velho. Pois é, não tem dinheiro para contratar mais ninguém, não. Pois é, mas aí tem que ficar registrado de que houve dinheiro, e aconteceram contratações péssimas, ao que parece, porque o Thiago já se provou muito ruim, e o Ayrton, se não tá jogando, grandes coisas também não deve ser. Mas só para deixar registrado que essa questão de não ter dinheiro, tinha, e fizeram escolhas ruins. Pois é, eu acho que a gente, na situação que a gente tá, eu acho que é interessante dar um tempo no Jori, sim, porque, cara, o próximo jogo é em casa, sábado, sem ser esse o outro. Aí, cara, se a primeira vacilada que ele der, e é normal, o cara é jovem e tal, bicho, a galera vai cair em cima demais. E aí eu não sei se vale a pena também não, sabe? Esse estresse. Então, e sabe uma coisa interessante? Tô pensando aqui agora, Jair. A gente não tem acesso aos números do América, salário de jogador muito menos e tal, quanto que se gasta com cada jogador, a gente não tem esse tipo de acesso. Mas é fácil perceber que não são jogadores tão baratos assim. De repente, somar todo o gasto que o América tem com a Ayrton e com o Thiago, somar o gasto do contrato inteiro deles, daria, de repente, para ter oferecido um bom aumento de salário para o João Ricardo. Acho que o João Ricardo não ficaria, porque o negócio dele já era fora daqui, ele queria Série A e tal. Mas só para a gente usar um exemplo, que às vezes gastar um pouco mais de dinheiro para manter um bom jogador já provado aqui dentro, às vezes pode ser muito mais negócio do que depois ter que ficar arriscando com 2, 3, 4 de fora para tentar acertar um outro jogador na posição ali. O que a gente está vivendo na posição de goleiro hoje é isso. A gente deixou escapar um goleiro, volto a dizer, tem outras coisas envolvidas, ele queria Série A, ele queria respirar outros ares e tal, mas o que a gente está gastando de dinheiro com outros goleiros aí não é brincadeira, e não consegue acertar. Alguém? Jairo. Opa, o José Ronaldo Pereira Júnior, ele tá perguntando sobre notícias do Fernando Leal. Acho ele mais seguro que o Jori. Fernando Leal pegou a virose do Lima e tá no DM há um bom tempo. No vídeo lá da fala pós-jogo do Tigrão, ele aparece lá vestido com roupas... Tá paisana. Ele tava lá com o grupo, mas não tá pra gente questão de jogo, né? Caralho. Que isso, cara? Falou Tigrão, eu lembrei dele. Caralho. O que você tá chamando aí pra você? Boa! Agora, tá só, deixa eu só dar só mais um comentário sobre a questão de goleiro que o Formiga falou aí. É o seguinte, cara. Goleiro é a posição mais injusta que existe. O centroavante pode errar todos os gols. Ele fez um gol, ele vai ser lembrado. Já o goleiro é o contrário. Ele pode defender todos. Ele tomou um gol, ele vai ser crucificado. Isso é muito cruel. É, o Cafunga falava que goleiro é uma profissão tão maldita que nem nasce grama onde ele joga, né? Por aí. Foi o que eu disse. O Jori, em bolas fáceis ou defensáveis, ele tem entregado. Esse que é o problema. Aquela batida de falta ele foi bem, teve uma, fez duas defesas, mas bolas que eram defensáveis e que no momento o América estava em vantagem, que ele não poderia errar, ele erra. Então o goleiro é a posição realmente que é ingrata, mas o erro dele tem que ser mínimo, porque pode comprometer todo um trabalho que foi feito durante o jogo, entendeu? A responsabilidade é muito maior do que as outras, todos têm responsabilidade, mas o goleiro tem uma responsabilidade diferente, cara, não tem jeito. E um goleiro que falha em jogadas simples, né, consideradas simples, ele passa em segurança para a defesa inteira, o time todo fica desestruturado, porque não tem confiança. E tá muito nítido que o Jori não tá conseguindo passar confiança para o elenco, para os companheiros de defesa ali. Isso é um problema mesmo, o América tem que conseguir resolver isso. No programa passado eu cheguei a falar sobre a questão do Jori, das escolhas dele ao sair do gol, né? Que para mim ele o maior pecado dele tá nisso aí. Decidir ali naquele milésimo de segundo se ele deve sair do gol para pegar a bola ou não. Cheguei a citar aqui o Taffarel, que tinha até a fala lá do Galvão do sai que é sua, Taffarel, porque o Taffarel não saía do gol. Dida, a mesma coisa. O Jori eu já vejo o contrário. Muitas vezes ele é meio estabanado e sai em bola que não é dele. E ontem, naquele lance ali do terceiro gol, foi puramente isso. Puramente a indecisão, se sai, se não sai, se vai, se volta, e foi aquele troço horroroso até que o atacante conseguiu chegar numa bola que era dele, Jori, e foi lá e fez o gol. Nós temos um comentário aqui do glorioso Itaúna, um prazer, Itaúna, ter você como nosso ouvinte aqui, viu? Decadentes é top, top, top. Queria ver o Ayrton, mas o Jori estava numa fase ruim igual a todo time. Ontem fizemos 4 gols, tomamos 3, mas ganhamos. Agora a maré virou. Otimista! Coisa boa. E a gente tá precisando disso, porque esse pessimismo, cara, isso me incomoda pra cacete. É, né? A energia positiva é sempre interessante. Já te falei, nós vamos fazer uma parceria com a CEMIG pra melhorar essa energia aí, porque é o único jeito. E a vitória de ontem melhora essa energia demais da conta. Eu conversava isso com o Thales lá ontem, Independência, essa vitória tem tudo para ser um divisor de águas, assim. Eu acho que o time ainda tem falhas técnicas muito grandes, tem situações ali que a gente não vê muito uma saída, questão do goleiro, fica trocando um, troca para outro, mas nenhum consegue demonstrar nada de nem mediano. Você tem as laterais, que também são problemas graves do América desde o início do ano, mas da questão de moral, da questão de aumentar aí a confiança do grupo, a vitória de ontem é espetacular, cara. Foi um baita jogo, vocês falaram no início aí, eu tava aqui sofrendo com os microfones, mas foi um baita jogo em se tratando de Série B, um jogo aberto, né, bicho? A gente viu muitos times vir aqui na Independência e ficar na retranca danada, ficar esperando para tentar fazer um gol. O próprio Figueirense que fez 4 gols na gente, fez porque o América teve uma partida desastrosa, mas o Figueirense não jogou atuando lá na frente, não jogou de peito aberto. Ontem o Londrina fez ali sua cera ao longo do jogo e tal, isso até é normal, mas foi uma partida bem franca, assim, que os dois foram para medir forças mesmo. Para quem pagou ingresso, foi um baita jogo. E ontem foi transmitido, né, para o Brasil inteiro. Costuma transmitir umas peladas danadas do América. Ontem transmitiu um jogo bom para o Brasil inteiro. Não, ontem foi um jogaço, cara. Mas eu tava pensando justamente isso, cara. O América é um time muito doido. 90% do tempo a gente tá sofrendo, mas os 10%, cara, compensa tudo, cara. É do caralho. Eu queria, inclusive, aproveitar esse espaço aqui para mandar um abraço para Denise. Eu descobri o nome da nossa fornecedora de bolinho de bacalhau, viu? Eu queria mandar um abraço aqui para ela, porque foi só o bolinho de bacalhau dela que nos manteve nesses tempos tristes, nesses tempos negros de América não julgando nada, viu? Fica dado aqui o abraço. O Thales vai consumir minha cota de bolinho de bacalhau enquanto eu estiver impossibilitado. Mas fora isso, foi o que nos manteve nesse tempo. Tamo junto. E as águas, gente, bolinho, que acharam? A cota do bolinho de bacalhau, 1/6 pro Thales, tá? Normal, é Denise, né? Ô, Denis, um cesto pro Thales. Um cesto pro Thales e o outro cesto que o Jair... Dois cestos pro Thales. Gente, eu gostei da zaga ontem, viu? Contudo, eu achei, assim, tirando o terceiro gol, que foi aquela comida de mosca, e aí eu boto um ponto um pouco na conta do Pedrão, um pouco na conta do Sávio, mas principalmente na conta do Sávio, né, tirando, e o Jori, eu gostei da zaga ontem, não achei ela de todo ruim, não. O que, que vocês acharam? Eu achei que o Pedrão foi ruim, ele foi mal, assim. Ele também, no lance do segundo gol, ele faz uma falta imbecil ali, né, que o cara consegue driblar ele com uma facilidade incrível, ele resolve fazer a falta, parar o lance, né, e dar uma bica no cara. Aí na alçada na área ele cabeceia a bola no cara do América, que vai e sobra no pé do cara do Londrina, que chuta e rebate todo mundo e pega no Maranhão, né. Então, tipo assim, eu achei que ele não deu essa confiança pra piorar a situação no lance do terceiro gol deles, né. Embora, pra mim, o maior culpado naquele gol é o Sávio, né, porque tá na saída de bola, você tá parado, tá cochilando lá. O cara, tipo assim, o cara faz o lançamento, só tinha jogador do América. Aí o cara fica olhando assim, quando ele percebe, ele vê que o cara do Londrina vem correndo e vai pegar a bola que o cara chutou pra frente. Então, tipo assim, aí quando ele percebe, já é tarde demais, o cara pega a bola. Então, tipo, dá pra colocar na culpa do Sávio muito, mas o Pedrão também, porque é outro também que tá olhando a bola sendo lançada na sua direção e também não faz nada, né? Ele fica parado ali esperando o Sávio reagir, e como o Sávio também não reagiu, aconteceu aquilo. Aquele lance, defensivamente falando, foi horrível, né? Porque não faz sentido. O cara lança a bola onde só tem jogador do América e nenhum jogador do América se tenta interceptar, chutar a bola, fazer qualquer coisa. Ficaram só olhando, esperando o que ia acontecer. Sobre o Pedrão, eu queria pontuar duas coisas. A primeira, assim, ele não vinha jogando, a primeira coisa, então ele estava entrando num ritmo. Ele entrou, a segunda coisa, ele entrou num jogo pedreiro, ele entrou num ataque muito rápido. E a terceira e mais importante é o seguinte: se sai Pedrão, volta o Ricardo Silva. Então, pra mim, é Pedrão. Ver o Ricardo Silva em campo. Exatamente o que eu ia falar, cara. Exatamente o que eu ia falar. Com tudo que a gente falou do Pedrão, se fosse o Ricardo Silva ali, eu não espero nada muito diferente, não, tá? Então, o Bernardo tá falando aí, ó. O Pedrão joga muito, muito melhor do que Ricardo Silva. O Pedrão, eu concordo. Eu acho que ele. Dá pra perceber que ele é um jogador de futuro. E ele é tratado na base do Palmeiras. Assim, como um jogador de futuro. O Palmeiras enxerga futuro nele, não é à toa. O negócio é que ele ainda dá umas vaciladas. E nós estamos em um momento em que vaciladas têm sido cruéis. Ontem até que não, que a gente conseguiu fazer 4 gols. Ontem a gente teve uma cota de vaciladas enorme e mesmo assim o ataque conseguiu resolver e saímos com a vitória. Mas isso nem sempre acontece. E o Pedrão é um cara que ainda dá os vacilos dele. Eu vejo ele de vez em quando estabanado, ele ainda não tem muita noção de que a intensidade da marcação fora da área, ao contrário, aliás, a intensidade dentro da área tem que ser um pouco mais cuidadosa do que a intensidade fora da área, senão ele vai fazer pênalti toda hora, ele ainda vai muito estabanado. Então, essas questões típicas da juventude dele mesmo, da idade dele, ainda podem ser preocupantes. Mas que tecnicamente e também na questão da vontade, ele tem muito mais a oferecer do que o Ricardo Silva, isso com certeza. Agora, ontem, Jair, eu me senti até o na arquibancada, porque você lembra que até eu falava que não conseguia distinguir os jogadores, eu não sabia quem era quem? Você olha Pedrão e Paulão, amigo. Não, mas aí também é um modo hard mesma também, pessoa. Né? Você tá jogando no modo hard, o reconhecimento. Pra acabar de complicar, nem pra um ir com uma chuteira laranja, o outro com a chuteira amarela, pra facilitar, os dois estavam de chuteira laranja, de chuteira amarela, e a única coisa que separava, além do número na camisa, é que o Paulão tava com um negócio branco no braço. Uma abraçadeira. Uma munhequeira, não sei. Uma munhequeira. Mas aqui, munhequeira. Era só isso. Eu acho que em relação ao Pedrão, o que a gente tem que ver é o seguinte, o lado esquerdo do América, como um todo, ele é muito ruim. Foi o que eu disse no início do programa. O lado direito do América, a gente vê uma evolução no ataque com Azevedo e Juninho, né, quando eles fazem aquela tabela. E o Diego Ferreira não é craque, nada, mas eu vejo uma evolução em relação ao Leandro Silva. Então, o lado direito do América, tanto ofensivamente como defensivamente, eu acho que é muito mais ajustado que o lado esquerdo do América. E aí, é o lado esquerdo, João Paulo. É o Pedrão ou o Ricardo Silva, que tem que cobrir as subidas do João Paulo. Ontem o Zé Ricardo ou o Maranhão, principalmente o Zé Ricardo, que tinha que cobrir esse lado esquerdo, estava mal. Então, houve uma sobrecarga em cima do Pedrão, E foi o que o Thales disse. Para o cara que está desde contra o Sport, que foi aquele jogo que ele entregou, o jogo fez um pênalti, deu as cagadas dele, para voltar na velocidade que foi o jogo de ontem, é porque a gente cobra muito, né? O cara é profissional e tal. Mas o cara sente. Aí sai o João Paulo, entra o Sávio, totalmente desconectado com a velocidade que o jogo estava rolando. Então eu não vejo, a gente está cobrando muito do Pedrão, mas tem esses detalhes do time como um todo que podem ter comprometido a partida dele. Não achei tão horroroso do que em relação ao Ricardo Silva também, não. Acho que o lado esquerdo do América ontem foi problemático. O Mateuzinho é um cara que não está jogando bem também. Para ele voltar para recompor está difícil. Então, a gente não pode jogar tudo na culpa do Pedrão, não, cara. Tem que acertar o lado esquerdo do América, tanto defensivamente como ofensivamente. Isso eu concordo. O João Paulo é o famoso lateral soldado da guerra. Vai, mas não sabe se volta, né? E aí fica aquele buraco gigante quando ele sobe, ele não consegue voltar em velocidade. E realmente aquele lado ali tem que repensar mesmo, tem que ver isso aí. Né? O Miller está comentando aqui sobre preparação física dos zagueiros. Para não ficar na pagão ontem, levamos gols relâmpagos, tem que ver a preparação física da zaga. O que vocês acham? Não achei que foi por causa de preparação física, não. Acho que foi desatenção mesmo em alguns momentos. E também tem que falar o que o Thales falou muito bem. A gente tem que lembrar que a gente jogou contra um adversário muito qualificado. Londrina veio aqui e jogou um bom futebol, soube aproveitar também. Foi nítido, por exemplo, desde o início do jogo, o Londrina experimentando muito fora de fora da área. Isso é coisa de time que observa, de time que faz o dever de casa e estuda o adversário. Então eles viram que o Jô é um goleiro que não está passando confiança e exploraram isso. A mesma coisa a questão da velocidade. Exploraram porque sabem que o nosso sistema defensivo ainda não é 100% encaixado. Então tem os méritos do adversário também. E não respondendo aí sobre os zagueiros, para mim não é uma questão física, de condicionamento físico. Para mim essa desatenção ali tem outras coisas envolvidas. E ontem, um resumo do jogo que teve a ver com o que eu pensava na hora foi do Thiago Reis, quando ele votou no melhor em campo, que ele votou no William Maranhão. E eu vou falar com vocês que deu as pichotadas dele de sempre, mas jogou bem. Piorou um pouco no segundo tempo, mas o primeiro tempo dele foi muito bom, hein? Foi. Eu achei que o primeiro tempo, foi o que eu falei, o jogo foi tão maluco que o Maranhão no primeiro tempo foi o melhor jogador do América. E no melhor jogador do América. E com o Mateuzinho, o primeiro tempo foi a draga que tá sendo sempre, e o segundo tempo ele melhorou. Mas assim, deu um upgrade. Ainda falta muito ainda, mas ele melhorou do primeiro pro segundo tempo bem. O que vocês acham? É um melhorou, mas é um melhorou assim. Insuficiente. Nossa, cara, ontem durante o jogo, no começo do segundo tempo, acho que eu comentei com o Cidinho, se eu não estou enganado. O Berola entrou pelo lado direito, não substituiu o Mateuzinho, né? Substituiu o Felipe Azevedo, mas o Berola entrou e, sem brincadeira, em 5 minutos, o Berola faz mais jogadas, o Berola ele consegue ser mais efetivo do que o Mateuzinho em 90, cara. Então, a questão do Mateuzinho passa por efetividade. Eu falo isso já tem uns 2 anos aqui no programa. Enquanto o Mateuzinho não conseguir participar com frequência de lances de assistência, de lances também de gols, enquanto ele não construir jogadas de fato efetivas, ele vai ser um atacante nulo. Vai ser um atacante que de vez em quando dá um bom drible no meio de campo, um atacante que visivelmente dá para perceber que tem qualidade com a bola no pé, mas para aquilo que o jogo precisa, que é de efetividade, não adianta. É o atacante brocha, nunca funciona. Não, é o que você falou. E detalhe, ontem eu não tive oportunidade de ir no jogo, o Mateuzinho, em espaços grandes do jogo, não se ouve falar do nome dele. É aquilo que eu estou falando, da diferença entre ele e o Zé Ricardo, principalmente. O Zé Ricardo, para mim, foi a pior partida dele. Mas ele não se omite. Ele vai, ele chuta, dá carrinho, capota e tudo. O Mateuzinho não. Aí some. Aí 20 minutos depois, Mateuzinho passa a bola, pé sobre a bola. Perdeu a bola, Mateuzinho. Então sempre a diferença sempre um lado. Pra frente, né? É gritante, cara. Falando isso, para mim, Mateuzinho é que não está justificando de titular. Concordo. Melhorou no segundo tempo, mas o primeiro não deu um drible. Só rolava a bola para alguém chegar chutando. Cadê Bilu, Ademir e França? Ademir e França nem relacionados estão sendo, né? Se não me engano. Não, França estava ontem. França estava ontem? O Ademir não, né? É só o Ademir que sumiu do mapa. Pois é. Deve estar na preparação lá com o Christian, Michel Bastos e Companhia Limitada, né? Está fazendo residência com o Lima. É. Tá lá. Agora que o Lima tá tirando o Crefito, já tirou o CRM, vai tirar o Crefito agora de terapia. Aí deve estar lá servindo de estagiário dele, né? Bom, vamos voltar então num assunto que eu cortei vocês aí. Viçosa, nosso ataque ontem. Felipe Azevedo, Viçosa e Mateuzinho. Mateuzinho nós já falamos. O que vocês têm a dizer? O Felipe Azevedo ontem deu um chute de fora da área, mas estava baixo, hein? Achei que ele jogou bem, cara. Ele foi. Achei ele mal no primeiro tempo. As duas melhores do primeiro tempo, tirando o gol, foram dele, né? Ele deu bons chutes, mas na dinâmica das jogadas ali, ele não estava muito bem, não. Não foi um jogo de destaque dele. Ele é o outro que não se omite. Sim. Talvez, é suposição. Ele não tenha jogado 100% fisicamente, tanto que ele foi substituído. Pode ter sido um dos motivos que vocês acham que ele não tenha jogado tão bem. Mas eu não achei ele tão horroroso. Foi Maranhão e ele que chutaram as bolas pro gol no primeiro tempo, praticamente. Né? O Zé Ricardo reclamou disso na entrevista dele no final do jogo, da sequência de jogos, né? Que foram muito. Nós fizemos 4 jogos em 2 semanas, né? Nessa situação aí. E ele reclamou, na entrevista ele reclamou disso. Pode ser. O Tigrão falou disso também, né? O Tigrão meio que deu. Deu Caralho. Crédito pro... o Tigrão justificou os vacilos individuais, né, as falhas individuais do jogo de ontem, por causa da sequência. Segundo ele, isso aconteceu por causa das pernas pesadas, dos jogadores, pela sequência com pouco descanso e tal. Ele tem um pouquinho de culpa, já que ele escalou o mesmo time em todos os jogos, né? A única alteração que ele fez foi por lesão nesse jogo, né? O resto... Mas assim, realmente... Né? Agora é muito louco, né? Porque o time ficou parado não sei quantos dias da Copa América e já começa a sentir o peso nas pernas agora, né, velho? Assim. Mas isso é questão de publicidade de jogo, né? Se eles jogassem. De recuperação, essas coisas. Seria, né? Eu conheço jogando com diferença de 2-3 dias só entre um jogo e outro, você não consegue recuperar direito, né? Então, tipo assim, todo o que você acumulou de cansaço, né, muscular e tudo num jogo, você não recupera direito, você já desgasta mais ainda, e você acumula, né, que é o que gera lesão muscular. Tanto é que tanto o Azevedo quanto o João Paulo saíram e já foram começando a tratar ali a musculatura, né, o Felipe Azevedo dá com a coxa direita e o João Paulo com a coxa esquerda, né. Então, possivelmente, eles sentiram a intensidade, né, essa sequência muito pesada de jogos, né. Na verdade, não só pela sequência de jogos, mas talvez pela necessidade do time render, né? De resolver. A própria pressão, né, Marcão? Às vezes faz o desgaste físico ser muito maior. Você jogar tenso ali o tempo inteiro. A América fez partidas aí que dava pra sentir a tensão no olhar dos caras. Isso faz o desgaste aumentar também. Todas as partidas os caras tiveram que se doar também até o finalzinho, né? Não foi nenhuma partida que o América, tipo assim, fez 2-0, sentou no placar, começou a administrar, não, tudo jogo ali, pau, foi tipo 1-0 que teve que buscar no finalzinho, 0-0 que teve que lutar, tava lutando até o final pra ver se marcava, então foram todos jogos em que, tipo assim, o time teve que manter na pegada até o fim do jogo, né? Isso também entra. Agora, em relação à pergunta do Jairão, na minha cabeça tá muito bem definido qual que é o ataque do América, e isso a gente já tinha discutido alguns programas atrás. É o Azevedo, o Viçosa, e no lugar do Mateuzinho tem seu Neto Berola, cara. Porque o Neto Berola também é outro que, tudo bem, aguenta um tempo só. Cara, então entra de cara pra gente resolver a parada logo no primeiro tempo, entendeu? Não deixar no segundo tempo pra gente ter que correr atrás do placar. A gente tem que já arrebentar o primeiro tempo, velho. Ô Marcão, eu concordo com você. Só que aqui mesmo na América a gente já teve ocasiões em que o Berola, em que usou-se essa tática de botar o Berola no primeiro pra tirar no intervalo. E aí ele não entra tão bem, cara. Pode ser assim, que a gente deu azar, mas ele funciona melhor entrando realmente no intervalo, pegando a defesa já um pouco mais cansada. Pode ser que ele observa ali do banco e já começa a enxergar as brechas ali no jogo para ele. Ele funciona melhor vindo no segundo tempo. Eu hoje escalaria Felipe Azevedo, o Viçosa no comando de ataque, porque é o que a gente já debateu aqui muitas vezes no programa. Ele é decisivo na hora de fazer o gol, e hoje o que a gente está precisando é disso. O Belusso não consegue compensar a falta de gols com assistências, com volume de jogo, com trabalho de pivô, não consegue. Então eu prefiro ter o Viçosa dando suas caneladas e de vez em quando mandando uma para dentro do gol. Mas eu colocaria o Bilu de saída, porque ele fez boas partidas no início, não é possível que tenha desaprendido, para colocar o Berola já no intervalo. E o Berola tem que ser assim, quase que uma regra. Todo intervalo ele tem que entrar, independente de como esteja o jogo, porque ele de fato entra e coloca fogo. Essa palavra concorda, assim, o Viçosa ontem, achei engraçado, tem um lance no segundo tempo, porque é a característica dele, ele, eu acho, mostra bem o que ele é. Ele pegou uma bola, assim, sozinho, e ele não tinha muito pra quem passar, né? Então ele tentou ali levar a bola, que ia pegando as canelas dele, indo pra frente, não sabia o que fazer, ele acabou espalhando a bola, porque ele não conseguia conduzir ela bem, não aparecia ninguém pra tocar, ele se livrou dela, assim, rapidamente. Então ele mostra que realmente, tipo assim, se você precisar dele pra participar do jogo, pra criar a jogada, não vai acontecer, ele não tem essa habilidade. Mas em compensação, se ele recebe a última bola só pra colocar pra dentro, aí ele resolve. Ele fez o que fez ontem, o que o Belusso não teria conseguido fazer. Se fosse o Belusso ontem no lugar do Viçosa, seriam dois gols que não teriam acontecido. O de pênalti, já que o Belusso não tem muita capacidade, né? E aquela da cabeçada ali, não, sem chance. Nem de moto ele chegava naquela cabeçada. Mas o Belusso não conseguia nem ver a jogada acontecendo. Até porque ia atrapalhar o cabelo, né? O gel, então tipo, assim, pois é. E você vê, e o Viçosa ele deu uma cabeçada todo torto, cara. A cabeça foi toda torta, toda estranha, mas vai pra dentro do gol, entendeu? O Lucas até falou, Júnior Viçosa só é bom pra fazer gol. Se a bola não chegar nele, não faz nada. Que ótimo que ele é bom pra fazer gol. O Belusso também, se não chegar nele, não faz nada e não faz gol. Então, paciência. A gente já discutiu isso aqui em outros programas, de que é aquela situação. Não é o melhor dos mundos, Viçosa, não, mas é o que tá tendo pra hoje. Mas o Viçosa não pode ter que em alguns momentos tem que ir para o lado esquerdo, na posição do Mateuzinho, tem que cruzar a bola para alguém entrar dentro da área. Não é a dele. Existe. Vários momentos, por isso que o Mateuzinho, para mim, não pode ser titular, cara. Pode que seja o Bilu, que seja o França, mas o Mateuzinho não dá para ser titular na América como ponta no lado esquerdo. Porque em vários momentos o Viçosa tem que sair da área e ir para o lado esquerdo para fazer a jogada. Quando a jogada vem do lado direito com o Berola ou com o Azevedo, aí o Viçosa está dentro da área. Se vier do lado esquerdo, nós estamos lascados. Marcão, muita gente aqui nos comentários perguntando, cadê Michel Bastos? A última notícia que eu tive do Michel Bastos foi você que me deu. Então responda para o povo, cadê Michel Bastos? As más línguas, ou as boas línguas, é porque foi o que o Alisson disse no programa passado. E aqui eu não sou Nelson Rubens, ok. Mas a versão do América é que ele estava se recuperando, ou um condicionamento físico, que ele ficou muito tempo parado. Mas eu que moro aqui na região do Castelo, ouvi dizer, me disseram, que alguns bares ali da Fleming tem um pagode bacana no sábado à noite. E houve um envolvimento do Michel Bastos, numa confusãozinha lá. E o América o puniu. Pena, né? Pena, isso são boatos, ele... tá? Fique claro. São boatos. É o disse-me-disse. Exatamente. Foi o que eu disse, as más ou as boas línguas. Eu não estava no bar, primeiro porque eu não gosto de pagode, e segundo que eu não bebo, né? Então... Você só mente um pouco, né? Eu aumento, mas não invento. Assim, vamos pra votação de bala e colatina, meu povo? Se fosse o Thales, eu ia dizer que era a mama brusqueta. Nó, que paia, velho. Bom, como esse programa aqui é só pra gente comentar a nossa audiência, ficou até caladinho. Eu gostaria aqui de fazer um comentário sobre o comentário do Formiga, a qual ele fala do Viçosa ter tirado a camisa. A regra diz que você não pode tirar a camisa porque você não vai mostrar o patrocínio do time. A América tá sem patrocinada, então deixa eu tirar essa porra dessa camisa. pode fazer até jogar sem camisa? A marca da camisa é nossa mesmo. Não tem patrocinador naquela porra, então caralho. Faz sentido, vai. Vamos pro Bala e Colatina, meu povo? Bom, bora. Vamos começar então com o Bala. Bala da galera. Eleito Viçosa com 2 gols, 50% do povo votou nele como bala da galera. Depois Berola com 29%, Zé Ricardo com 12% e Juninho com 9%. O que um gol salvador não faz, hein? Pegou 12% ainda. Bom, meu voto também vai no Viçosa. Quem faz 2 gols no jogo beija na night e ganha bala aqui no Decadentes. Marcão, seu voto. Eu, além desses jogadores, eu gostaria de dar menção honrosa ao Maranhão, porque a gente desce a lenha no cara e a gente tem que elogiar quando ele joga bem. Então o Maranhão foi a primeira partida de qualidade, vamos dizer assim, que ele mostrou no América. Então acho que um voto de louvor ao Maranhão. Mesmo fazendo gol contra, cara. Mesmo fazendo gol contra. Sabe por quê? Porque teve gente que votou no Zé Ricardo sendo que ele foi o pior, feito gol, e para mim foi o pior jogador em campo. Então, assim, há essas contradições, né? Mas eu vou votar no Berola, porque o Viçosa, no primeiro tempo, ele não jogou tão bem. Foi o padrão Viçosa, de qualidade. E os gols que ele fez foram jogadas provenientes do Berola. O Berola, ele mudou a cara do jogo. O lance do pênalti foi um lance sensacional dele, e o lance do segundo gol foi um cruzamento dele. Não tô querendo desmerecer o Viçosa, não, porque assim, eu fiquei pensando, pô, o cara fez dois gols, o cara mostrou raça, tira a camisa, sabe que o cara tá querendo mostrar pra muita gente, assim, eu sou luxo ainda no América, mas eu acho que foi fruto também da mudança de jogo que o Berola proporcionou, então o meu voto vai pro Berola. Bacana. O Alisson, qual que é o seu voto pra bala? Eu vou acompanhar o Marcão, voto qualificadíssimo. Berola foi quem fez o América mudar a postura ali no segundo tempo, ser mais incisivo e tal. Mas eu queria comentar aqui também sobre o Juninho, porque Juninho tem jogado numa função quase de meia e tem conseguido, cara. Nesses últimos dois, três jogos, o Juninho tem sido, se não brilhante, ele tem conseguido cumprir bem um papel que eu achava que ele não conseguiria. Para mim, o Juninho sempre teve aquela característica ali de volante, quase que de primeiro volante, aquele cara que destrói, e não como um cara que constrói. Ele ainda não tem cacuete de meia, para mim ainda é uma baita invenção essa história de escalar o Juninho ali para criar jogadas, mas o que eu queria salientar aqui é a força de vontade desse cara e o quanto ele se entrega, o quanto dá para perceber que ele gosta do América, a ponto dele sacrificar seu futebol para fazer uma função que não é a dele e a ponto de conseguir fazer essa função até bem. Então, menção honrosa aí para o Juninho, mas meu voto vai para o Berola. Show. Felipe, seu voto. Eu acompanho o Alisson nessa. Eu acho que o que o Juninho tem feito nesses últimos jogos, nessa posição um pouco bem mais ofensiva do que ele é peculiar, está sendo louvável. Assim. Ele tem conseguido ir bem numa função que não é a dele. Mas para o jogo de ontem, para mim, o Berola, ele merece o bala. Até porque assim, o Viçosa foi muito bem na parte de definição dele, méritos totais dele, mas o cara que mudou o jogo foi o Berola. Tipo assim, acredito que se ele tivesse demorado mais a entrar, a chance de ter saído o gol do pênalti era bem menor. Então acho que o Berola, ele mudou completamente. O time vinha atacando no primeiro tempo. Com o Berola, o time conseguiu ser muito mais perigoso, né, nesses ataques. Então, voto nele. Bacana. Thales, seu voto? Assim, é uma injustiça muito grande não dar o bala pro Viçosa, porque não adianta nada o Berola construir jogadas se não tem o cara para finalizar. Então, é óbvio que o bala é o Viçosa, sem coré-coré. Caralho. Você tá doido? Você fica chamando aí que chega, viu? É, ele tá com fixação. Tá chamando pra mim. Ô, Mama Brusqueta, não fica cornetando o voto dos outros, não, velho. Ficou dodói. Ô, Zé do Eco. Bom, ficou 3-3, então você vai ter que dar um abraço nos dois, no Berola e no Viçosa, viu? Sem problema. No Viçosa, com todo prazer, porque é um cara que eu já venho pedindo ele há muito tempo. Ui, você tá pedindo ele? E te falo mais, você pediu de Natal? Vou além. Se Luan vier, a gente é campeão dessa porra. Meu Deus do céu. Jesus, toma conta. Às vezes um indivíduo tá doido na droga, né, velho? Tá. Vamos pra Colatina, então. Colatina da galera. Bom, Colatina da galera teve uma votação substancial. Nós tivemos aí Jori com 43%, Mateuzinho 27%, Zé Ricardo 21%, ou seja, mais gente achou o Zé Ricardo ruim do que bom, e Pedrão 9%. Então, voto da galera pra Colatina, Jori. Wilson, seu voto? Ó, eu acho, primeiro, uma baita da injustiça ter o Pedrão, E pro lugar dele na votação, eu colocaria o lateralzinho direito, porque o Marcão gostou dele, mas pelo amor de Deus, que bicho ruim de bola, velho. Esse moleque que tá botando, né, na lateral direita aí, ele é muito ruim, velho. Eu acho ele muito ruim de bola. Mas vamos lá. Votação difícil pra ontem, porque temos aí vários jogadores. Temos Zé Ricardo e Jory, que falharam individualmente, falharam de forma grotesca, mas temos um Mateuzinho que não faz absolutamente nada. Então, eu vou votar no Mateuzinho, porque me irrita mais quem não faz nada do que quem tenta fazer e falha. Tá certo, Mateuzinho não tá justificando essa titularidade dele de jeito nenhum. Thales, seu voto? Então, primeiro acho que há muito tempo que a gente não vê que o Tigrão não tá no colatinho, né, cara? Tigrão é sempre uma figura... os dois, figuras constantes, não estão aqui no colatinho da galera. Outra coisa, até complementando o que o Alisson bem disse, Pedrão aqui é uma sacanagem. E isso aí, uma hora a gente vai abrir essa caixa preta do Decadente, todo mundo vai ficar sabendo o que acontece por trás dos bastidores. E a gente tá lá assistindo o jogo e a gente tá querendo botar nessa porra aqui, eles não deixam. Sabe? Então, numa hora nós vamos abrir a caixa preta desse trem. Meu voto é no Mateuzinho. Você concordou com o Alisson? Que coisa linda, hein? Nós dois é together. Together é junto em inglês, viu, seu bando analfabeto? Parceria. Felipe, seu voto pra Colatina? Meu voto vai no Mateuzinho também. Pra mim foi, assim, de longe o pior em campo, porque num time que tá mostrando muita vontade e muita dedicação e tentando, ele... Assim, se você não prestar bastante no jogo, é capaz de você não perceber que ele tá em campo em muitas... Por um bom período de tempo, assim. Então, acho que vai nele. Ele não tem se justificado. Ontem, mais uma vez, ele ficou assim, bem apagado, errando quase tudo que tentava. Uma coisa que ele conseguiu fazer um pouquinho foi realmente a rolada pro Zé Ricardo, que acabou saindo o quarto gol. Mas ainda assim, bem, bem abaixo do resto do time como um todo. Ainda que tenha jogadores com falhas individuais, o pessoal em si tá lá tentando, né? Tá dando raça, dedicando. E o Mateuzinho, eu acho que fica abaixo nesse aspecto. Verdade verdadeira. Marcão, seu voto. Ô, Jário, deixa eu só perguntar uma coisa pro Marcão. Marcão, você que joga bola aí, você escutou o comentário do Felipe aí? Ouvi. Marcão? Então, você quando jogava bola, alguma vez você já tomou uma rolada assim? O cara chegou e deu uma rolada. De jeito nenhum. Você tá doido. Marcão, seu voto. Se vocês forem ver os quatro nomes para a Colatina, são quatro jovens jogadores, né? E desses quatro, três da base do América. Também não votaria no Pedrão. Verdade. Os três jogadores, o Zé Ricardo para mim foi a pior partida que ele já fez, que eu vi jogando pelo América, mas foi o que eu disse no início do programa, ele não se omite, é participativo, é vibrante, é impressionante. O Mateuzinho, no último jogo... É isso que eu falei um tempo atrás. Ele fica uns 15 minutos sem tocar na bola. A gente esquece que o Mateuzinho tá jogando. Aí o cara fala, ó, Mateuzinho aí, gente. Grande promessa do América e tal. Pô, o Mateuzinho tá no jogo. É muito louco. Amigo do Neymar, amigo do Neymar. Amigo do Neymar. Olha a promessa chegando e tal. E eu tava até conversando com o meu irmão que pegou o voo junto com a delegação do América. Ele falou que sentou ao lado do Mateuzinho. No voo, eu falei assim, cara, ele tava extremamente abatido, tal, eu não sei o que tá acontecendo com o Mateuzinho, mas eu vou votar no Jory, cara. Eu acho que ele, por conta de duas falhas, que na minha opinião foram falhas dele, saída de gol, a gente podia ter tido um resultado contrário ao de ontem, então eu vou votar no Jory. O resultado contrário de ontem seria uma derrota, Marcão. Mas ele poderia ter entregue outros gols, isso que eu tô falando, a insegurança que ele passa é tão grande. Primeiro que ele poderia ter evitado, na minha opinião, dois gols do Londrina. E o América, se não me engano, ele tinha feito 8 gols nas partidas, até a partida de ontem. Ele tinha feito 8 gols na Série B. Ontem nós fizemos 4. Ainda bem que nós fizemos 4, mas nós entregamos 2. E, na minha opinião, 2 na conta do Jory. Então, na minha opinião, apesar do Mateuzinho ter jogado mal, do Zé Ricardo ter sido a pior partida dele, mas o Jory merece o meu voto de Colatina, coisa linda. É, na verdade, assim, eu não acho o Pedrão também justo ali a colocação dele. Eu acho que pra Colatina, não. O Zé Ricardo, eu não votaria nele pela recuperação psicológica dele, assim. Eu até falei isso mais cedo, que depois de dar um gol pro outro time, ele se recuperou, botou a cabeça no lugar, fez uma das piores partidas dele pelo América, mas ainda assim, muito acima do Mateuzinho e do Jori. O Mateuzinho é isso, ausente, distraído, o drible dele é pro lado, não é objetivo. Então, assim, eu seria um bom voto, mas eu vou votar no Jori pelo que o Marcão falou. Ele foi muito mais decisivo ali, ele podia. Ele tem que repensar algumas coisas ali. Né? Diz que o preparador de goleiro deu um torra nele horroroso, assim, no meio do jogo. Quer dizer, ou o preparador não está sabendo passar o que ele quer, ou o Jori não está sabendo fazer o que o preparador pediu, né? Então tem que pensar isso aí. Então o meu voto vai ser no Jori também. Mas o abraço do Thales vai pro Mateuzinho. Cuidado, viu, Thales? Abraço devagar, viu? Não, já não quebrar empatou, a joia. Empatou também, tá certo que o Jori ganhou o popular, né? Empatou também. Então é um no Jori e um no Mateuzinho, viu? Você tem 4 abraços pra pagar. Não, tranquilo. Do Mateuzinho, certeza absoluta que assim que eu der o abraço, ele vai pro Instagram dele. Ele vai machucar a criança. A gente também pode fazer aquela história, né? Pede pro Alisson dar um abraço no Mateuzinho. Olha que cena patética. Não o entendi Alisson, a piada. Ó, da altura da noite. Da altura e no porte físico do Mateuzinho. Não, agora entendi, não achei graça. Não, não foi. Qual foi a última pessoa do América que você deu um abraço? Assim, de jogadores? Como sim, não. Foi grande Barbieri. Então. Tentei passar meus conhecimentos pra ele, mas não quis, não. Tenta passar agora os conhecimentos pro Mateuzinho. Não, o Mateuzinho aí eu posso passar pra ele. São noções de um futebol mais objetivo, porque meu futebol é assim. Já fiz gol no CT, né? Então, isso aí já me credencia. O já tá na hora de acabar o programa, cara. Deixa eu mandar um recado aqui pro Salum. Salum, se você estiver ouvindo esse programa, contrata o Alisson com gerente de RH. Ele vai resolver o seu problema de pessoal, vai mandar um monte de gente embora aí com uma facilidade que você não imagina o tanto. Isso aí eu ia mesmo. Ali eu ia fazer a limpa, inclusive do Salum. Tá certo. Pessoal, próximos jogos então, sem ser esse sábado ou outro, nós temos o Cuiabá no Independência. Depois do Vitória na quarta-feira fora, em Salvador, e o jogo com o Guarani que estava marcado para sexta, foi alterado pela CBF para domingo de manhã, maravilha, hein? Aquele horário show de bola que todo mundo adora, nós vamos lá aparecer na Independência, né? Os outros horários ainda estão, não foram divulgados ainda, tem só aquele inicial lá, terça, sexta, mas que não tem ainda horário. Mas é para a gente fechar o segundo turno depois com o São Bento fora. Ou seja, 2 jogos em casa, 2 jogos fora, hein? Se a gente conseguir encanar uma sequência boa aí, dá para pegar o segundo turno bem, hein? Dá. Vai pegar os 3 agora... times que estão na zona de rebaixamento. É Vitória, Guarani e São Bento. Pois é. A hora é agora, Cuiabá, né? No meio. É mais o Cuiabá também tá no meio da tabela, né? Tem décimo lugar o Cuiabá. Pois é. Então, quer dizer, a hora de pegar uma sequência é agora. 4 vitórias não me parece algo muito realista, não, hein? Não, 4 vitórias não, cara, mas assim... É bem possível ainda. Não, mas não sei, se a gente conseguir aí uns 8 pontos nessa brincadeira, já dava um up violento, hein? 8 pontos em 4 jogos, tá ótimo, gente. Eu acho que assim, a gente tá na empolgação do jogo de ontem, mas nós temos que lembrar que a nossa realidade ainda escapar da zona. De conseguir uma gordura em relação à zona. A gente já tá conseguindo chegar ali no limite da zona de rebaixamento, mas agora é criar uma gordurinha. Então, 8 pontos em 4 jogos tá perfeito para quem tá fugindo de rebaixamento. E detalhe que o Cuiabá é o melhor time que joga fora. Não é o pontuador que joga fora. Não pode achar que o Cuiabá vai ser manha de ganhar aqui no Independência, que não vai ser, não. Não. E assim como o Londrina é o time que mais fez gol, é o melhor ataque. Então, por isso também nós sofremos e tomamos 3. Mas acho que as coisas estão... O que faz mais... Para mim, o que está fazendo mais diferença é que dá para sentir que os jogadores agora estão jogando um futebol solidário e estão correndo pelo treinador e pelo clube. Isso é o que faz a diferença. A impressão antes era que estava com aquela má vontade, que tinha problema no grupo. Agora parece que essa coisa pelo menos se resolveu. E jogando um futebol solidário, as coisas vão se acertando. É isso aí. Temos um programa, meu povo? Deixa eu só registrar aqui, não sei se vocês falaram no início, mas só para registrar mesmo, o descontrole emocional daquele camaradinha do Londrina, hein, bicho? Pelo amor de Deus, acho que ele entrou no segundo tempo. Mais parrudo que o... Mais parrudo que o Jussani, cara. Mais parrudo que o Jussani. E o bicho tava num descontrole emocional, o cara tava jogando uma partida completamente... É, eu fiquei impressionado com aquilo, ele determinou o jogo, tentou ir para cima do juiz, um descontrole completo, e aí para trazer o comentário aqui para o América, fiquei satisfeito que mesmo com aquele descontrole todo, ele não conseguiu fazer, ele não conseguiu enervar, não sei se existe essa palavra, ninguém do América, ninguém entrou na pilha dele, mais um sinal aí de que o nosso grupo parece ter botado a cabeça no lugar. Muito importante, né? Posso, para finalizar... Só para... Minha bateria do meu celular vai acabar, mas para lembrar a galera das nossas mídias, entrar no site decadentes.com.br, assistir os programas pelo YouTube, Instagram, Decadentes AMG, Twitter, a mesma coisa, e vai acabar a bateria do meu celular. Aquele abraço! Então, eu queria também fazer o papel do Lucas aqui, sobre os nossos esportes. Como é que fala? Estranho? Especializados. Esportes especializados, eu queria... também dar um adendo sobre isso, falar que eu não sei absolutamente nada do que está acontecendo nesses esportes, só sei de futebol. Que mala, velho. Só faltou falar, também não gosto, quero que esse trem acabe. É difícil, viu? Não está sendo fácil. Mas beleza, moçada, então nos encontramos provavelmente no domingo, sem ser esse o outro, para falar da nossa vitória sobre o time do Cuiabá. Tá certo? Certo. Fechou. Beleza, gente. Boa noite. Grande abraço. Falou. Boa noite. Falou.